Vou te comer, vou te transformar em pizza de coração. Fala galera! Estamos começando mais um Belichess! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Uma rodada de Evandro pra galera! Aê! Temos o Flammer! Não temos não! Não temos! Temos o Godoka! Gente, os caras estão tocando! Zwaist! Cabeça, mano? E temos dois servidores. E de passo, herói. Somente. Bigode, filha da puta, vai tomar no cu essa porra desse bigode. Que isso, cara? Hã? A porra daquele bigode do Vegeta, cara. Bigodão do Vegeta é legal. Cara, porra, o Vegeta nunca usou bigode, meu. Nossa, vocês são loucos. Porra! Entendi agora o que ele tá falando. Bigodinho molestador, cara. Ele tinha bigode, sim, cara. Hipster ou cobrador? Hipster ou cobrador? Maníaco sexual. Cara, Vegeta nunca teve bigode, porque estamos falando da última saga de Dragon Ball Z, a saga do Majin Buu, que encerrou o anime, o mangá e tudo mais que teve. Não teve mais nada depois disso. Então vamos falar logo disso aí, antes que acabe o tempo do podcast. A gente grava a versão do mangá, né? A gente não tem filler nesse podcast. Então a gente não teria esse podcast, porque esse podcast é um filler imenso, porque essa saga é um grande filler, né? Cara, essa saga é muito arrastada, eu puta que pariu. O Toriyama ele já tá claramente de saco muito cheio, né, cara? Mas ele tá de saco cheio, por que enrolou tanto, tá ligado? O dinheiro, caralho. Ele podia ter terminado no do céu e deu, tá ligado? Não, então, mas eu acho, cara... Você ia pagar a conta dele, gente. É, então, mas eu acho que é uma vibe assim, cara. Eu não pago nem as minhas, vou pagar... Mano, se... Ele quer pagar cocaína e a puta pra ele, cara. Se Dragon Ball um dia podia ter um mínimo, sei lá, de profundidade, um Pires que seja, ela acabou na saga do céu. Porque, maluco, essa saga do Majin Buu é só porradaria, tá ligado? Foda-se a vida. Porque essa porra... Como é que começou isso aí? Eles, ia ter, o Goku se recusou a nascer no... ressuscitado, né? Eu jurei que o Evandro ia dizer assim... O Goku se recusou a gravar essa temporada, ele falou, não vou gravar. Aí, é um dublê, pegou um dublê. Então, aí... Goku morreu, aí o irmão dele foi fazer que nem o Paul Walker lá, foi ser trabalhado digitalmente pra conseguir aparecer, tá ligado? Ai, caralho, cara. Mas eu sei que o... Porra, o cara já tava tão poderoso, tão mais poderoso que o Shenlong lá, que ele podia se recusar a ser ressuscitado, né, cara? Aí ele ficou lá, de boas. E aí eles foram fazer um campeonatinho lá e ele conseguiu uma liberação pro... É, ele virou. Era pro, foi pro Senhor Kaiô. Não, o Emadaiô, não era um bagulho assim que ele. É, o Senhor Kaiô lá, né? Ele tava com o Senhor Kaiô. Né? É pra ele ficar um dia na Terra por causa do campeonato, pra ele ver o filho dele, uns negócios assim. Não, né? É engraçado isso, né, cara? O cara tinha um filho, nem conhecia. Mano, mas um bagulho que eu acho bizarro, cara, porque, ó, depois de uns 7, 8 anos que rolou a saga do Cell. Foi depois disso que foi pra do Majin Buu, tá ligado? Isso, o Goten já tinha 8 anos. Então, cara. A última vez que ele deu uma zinha com a Tite era quando ele tava super saiyajin lá treinando o Gohan, lembra que eles não viravam? Claro, né? Claro. Esses tipo, caras ficaram uns tempos lá sem fazer nada, né? Rapaz, ele tipo tava super saiyajin 2 quase naquela época. Imagina o tamanho da sinistragem da bimbada que era o bagulho, cara. Eu tinha uma historinha com essa. Bem nessa época. Cara, isso é um roteiro pronto pra filme pornô do Axel Brown, tá ligado? Se eu achar, depois eu faço pra vocês o... Essa historinha aí, que é o Goku e Tite no Jogos do Céu. Eu acho que eu lembro dessa merda aí, hein? Eu acho que eu lembro dessa merda. Aí o eu vou deixar uma lembrança aí pra ela. Aí o cara não conhecia o filho, né, velho? Mas, cara, eu sempre acho que os filhos dele são todos filhos do Yantia, né, cara? Que o Gohan, em todas as fases da vida dele, ele sempre se pareceu com o Yantia. Tinha o cabelo do Yantia também. Cara. Cicatriz do Yantia. Ai, mas é porque vocês não entendem que o cabelo do Saiyajin não cresce. Como ele é meio Saiyajin, o cabelo dele cresce, tá? Mas o Yantia, a porra, ele não tava morto, cara. Como é que pode ser filho dele, velho? Depois eu vou achar a imagem e passar pra vocês. Todo mundo morreu nessa merda aí, cara. Se fosse filho do Yantia, eu morri antes de nascer, velho. Exato, era... Ia ser um aborto espontâneo. Porque... Não, ele ia cair no chão e ia ficar no formatinho lá na posição fetal, da... posição fetal. A formação do melhor action figure de todos os tempos. O boneco de inação. O boneco de inação. Cara, sabe que Yantia, ele é o exemplo de... Ele é o exemplo de superação, né? Cara, o cara trabalha, o cara respeita isso. É o único, cara que é útil naquela porra de desenho, porque ninguém mais trabalha, ninguém exatamente, mais tem. Exatamente, cara. O cara que pega a mulher, sabe? É o único que presta naquele desenho lá, cara. Não. Caralho, vocês já falaram isso no episódio passado. Mas voltando aí, então. Aí eles vão lá pro campeonatinho e tal. Eu lembro que acontece essa porra, velho. Não, antes, no começo, mostra que o Gohan é o Great Saiyaman lá. Que já é ah, tem espada. Puta, velho. Eu tinha esquecido disso. Cara, é um bagulho. Ah, sim, ele decide virar um super-herói pra ajudar a população. É, porque é um bagulho do tipo, cara, ele tem poder, mas não pode usar, porque ele virou um adolescente, tá ligado? Ele não quer que as pessoas saibam dele por isso. Aí ele pede pra. Acho que é pra Bulma construir uma roupa pra ele, pra ele conseguir virar super-herói. E tipo, cara, em um dia, porra da vida, eu já descobre quem é ele. Que raio de super-herói é você, tá ligado, mano? Era o super-homem que não usa nada na cara. Descobriu até hoje o capacete. Depois ele usa um pano na cabeça, né, cara? Cara, eu tinha esquecido totalmente dessa parte da história, velho. Pra te ver com essa merda, essa saga enrolada aqui pra caralho. Aqui tá toda viajada louca, né, do Toriyama. Porque ele foi filmar um dinossauro, né, cara? Porra, mano, que vibe, cara. E aí ele descobre que a Videl é filha do Satan, né? Ou ele descobre, na verdade, eu já sabia. E daí começa a rolar uma relação... Um crime? Satan. Cara, é muito massa ver a torcida inteira gritando Satan, velho. Lembra que minha mãe olhava aquela porra passando na TV e ela... Que merda é? Então, enfim, voltando. Aí a Videl descobre que o Gohan é o Great Saiyaman e fala, nossa, você tem poderzinho, me ensina a voar. Aí ele fala que não, aí ele ensina ela a voar e depois ela fala, ah, agora você tem que competir no campeonato do meu pai lá, sei lá, no torneio de artes marciais, alguma coisa do tipo. Não, se eu não me engano, não é nem ela que faz ele competir no torneio. Ele vai mesmo pelo Goku, se eu não me engano. Daí todos eles vão entrar no torneio. E antes deles entrarem no torneio, tem o torneio infantil, que daí tem o Goten e o Trunks lutando lá. Daí, tipo, é cara fudido pra caralho, ficando saiadinho, lutando contra as crianças de 5 anos ranhentas, assim. Eles não podiam mais. Eles ficaram loucos, porque teve a divisão de idade do torneio, antes não tinha, né? O Goku criança competiu, né? Sim. Ah, é verdade. Ele tentou contra o Mestre Kami, inclusive. É, antes não tinha divisão de idade, aí passou a ter e ficaram putos. Aí o Trunks vai no... criança lá da exploração. O Trunks vai. O Trunks tem 9, né? E o Goten tem 8, se eu não me engano. O Trunks tem 8. Cara, e o Goten tem 7. O Goten tem 7. Tipo isso, hein? Nossa ideia. Aí, Vini. Nossa! Oi? Tá suando? Não está mais, graças à magia da edição. Ah, depois disso teve o torneio, né? Só que aí, enquanto o Goku veio, conheceu o Goten e descobriu que no torneio tinha o Babidi lá que queria. O que ele queria fazer? Ele queria conquistar o mundo, é isso? É, na verdade, quem aparece lá é o Sr. Kaioshin, aquele, e o Capanga, o outro ajudante dele. Eles estão atrás daquele. Eles estão atrás daqueles dois caras, Popovic e o outro lá. Kibitou. Isso. Kibitou, cara. É o cara rosa. É o cara rosa e o Kaioshin é o maluco do cabelo de punk lá. É verdade. Mas eles são os Kaiô lá, né? Na verdade é o Kaiô e o guarda-costas dele. É, daí eles se fundem e viram o Kibishin. São criativos pra caralho. É, isso foi depois. Não, então, mas... Continuei. Não, aí eu acho que eles falaram que tinha o Babidi, né? Acho que foi isso. O demônio, mano. Uhum. É, tanto que quando eles vão lutar, o cara, acho que é o Spopovich, esse que dá um pau na Videl lá. É que quase mata ela, né? Que o Gohan fica super puto, mas eles não deixam o Goku. Não deixa ele bater, porque senão. Sei lá, porque o Goku é meio masoquista, tá ligado? Então. Que conclusão, né, cara? Caralho, cara. A namorada do cara sendo espancada até perder as pregas. E não, espere, porque ela vai se recuperar. E ela afastada por um cara 50 vezes maior que ela. O Goku nem aí, ele tá só admirando a carteira de motorista dele, tá ligado? E nessa parte que aparece um dos poderes do Babidi, que é liberar o mal dentro das pessoas. Esse mal liberar uma grande quantidade de poder, né? O cara fica absolutamente mais forte do que ele já era e ele fica mais mal que fica mal. Mas ele faz isso com quem antes? Ele faz isso com o Spopov, com aquele outro magrão lá, o careca. Eles viram dois skins. Que eles ficam com M na testa e ficam hiper forte. Eles viram dois skinheads. Um M tatuado na testa. Ficam neos nazis. Quando eles tinham. Essa porra aí. Essa merda. Não, cara, skinhead, nazista, caralho. Nazista você devia manjar, porra. Não, mas rola. Manja rola? Isso aí todos manjam, né? Eu não. Fale pra você. Não vai querer dar uma de santo agora, não, Ed. O barato é louco. O que foi visto não pode ser desvisto. Tá? De todos os casos, o cara transforma os malucos no futebol de inferno e daí eles saem espancando geral, tipo, querem roubar o Ki, roubar a energia da galera com uma chaleira gigante. É verdade. Porque a energia que eles roubam é pra ressuscitar o mundo. Majin Buu, exatamente. Isso. É verdade, eu tinha esquecido essa parte. Aí eles abandonaram os palco torneio pra ir tretar lá, não foi isso? Pra ir naquela nave bizarra lá do... É, que eles descobrem que a galera ali tem poder, eles decidem ficar pra poder absorver o poder da galera. Só que, se não me engano, eles correm os malucos de lá, tá ligado? Tipo, eles são fortes, mas eles não são fortes o suficiente pra enfrentar o Goku e a galerinha super saiadinha ali. Daí eles dão 10 na pata do viado e vão embora, cara. Tentam ir até a nave do cara lá. O Spopov. Não, esse aí o Babidi mata os dois. Mata? Nossa, sim, nem. Sim, ele mata os dois depois que eles. Eles tentam fugir, mas aí o Babidi mata eles dois. Na verdade é o Kaioshin e o Kibitou que levam eles até perto da nave lá, onde eles vão ver das qual é que é lá, o que tá acontecendo. Isso. Eles encontram o Daburai e o Jabba 4. Daburai tá dominado pelo Babidi. É o Jabba 4. É isso. O Daburai originalmente ele é um carinha legal, né? Ele é o cara que cuida do inferno lá, onde o Goku caiu. Demônio. Onde o Goku caiu do caminho da serpente. É ele que cuida daquela porra lá. Isso que a gente levou. Isso que a gente levou 5 minutos contando aconteceu em 50 episódios. Muito episódio, né? E é muito episódio chato, velho. Essa fase é muito chata, na moral. Cabeça, mano. É, faltou a parte que o Goten e o Trunks se juntam pra entrar no torneio dos adultos também. Putz, cara, muita idiotice. Daí, se eu não me engano, eles tretam com a 18, daí a luta é mega fodelástica, assim, só que, tipo, eles vão tomar um café. Eles começam a voar e as pessoas falam, nossa, é efeito especial, e depois ele solta poder, e as pessoas ficam, uau, mas é só o Mr. Satan que sabe fazer. É legal quando o Satan percebe que ele vai ser o próximo, né, que vai estar com ele. Aí ele fica desesperado. Ah, ele suborna 18, não é? Ele sim, suborna 18. Suborna. Porque ele tá ligado que ela vai matar ele. Quando ele vê que não adianta nada, né, cara? Não, ele tá ligado massa que é... né, cara? Aí ele, puta, ela tá de massa. Vindo. De massa é que ela não tá nem aí, tá ligado? Ela só quer. Ela vai pela grana mesmo. Porque agora ela tem uma filha com o Kuririn. O Kuririn fez uma coisa que presta na vida dele. E foi ter uma filha com ela. E deu. Foi pegar a mãe mais gostosa do desenho, cara. É incrível. E vocês pagaram pau pro robô. Robô mais gostoso do desenho. Imagina o Kuririn chegando na... Sabe essa bomba que tem no seu corpo aí, ó? Eu tenho controle remoto ainda, então, ó. E nessa, né, cara? Ficou absurdo. Eu não lembro o nome da filha do Kuririn, mas eu lembro o nome da irmã do Frank. É Maron, a filha do aí. Maron. Maron, Maron. Maron Five. É um nome de uma ex-namorada do Kuririn, não é? É, do Jun Filler, do Jun Filler do anime, né, cara? É. Pois é, pá, pior que tosqueira. Filha de uma puta. Eu acho que as oito não sabem disso. Aquele filler da mulher que trabalha no imposto de renda lá? Como é que é? Ah, não, esquece. É daquela que é fútil pra caralho, né? Isso. Uhum. Pronta pra caralho. Aí, é porque eu confundi com a Bridget, cara. Na Bridget ela é do imposto de renda. Descobre que na verdade ele só tem dinheiro que ele tá sonegando imposto e tal. Ele fica. Nossa, cara, é uma zona. Cara, a Bridget provando que ele consegue ser melhor que o Dragon Ball, né, cara? Mas aí, qual era a treta? O Babidi queria ressuscitar, queria trazer de volta o Majin Buu, que tava preso. Que tinha sido a criação do pai dele, né, cara? O Bibidi, uma coisa assim, tipo, o nome é muito parecido. Babidi. Daí ele é o Babidi. Ele é o Babidi e o pai dele era o Bubidi. Daí forma a palavra Bubidi Babidi. Babidi Buu. É. Essa porra aí. Isso é engraçado pra caralho. Acho que é do. Do Mágico de Oz, ou é do... qualquer desenho... Alguma coisa assim. É clássico, na verdade. Mágico de Oz ou Mary Poppins, sei lá, cara. Uhum. E aí, tipo, por isso que ele tá... Pra enrolar a galera, ele faz tipo um campeonatinho, né, cara, assim, ele bota a galera pra brigar lá na nave dele, enquanto vai comendo tempo pra ele poder trazer lá o Majin Buu e tal. Aí eu acho que o Gohan luta contra o Daburá, uma coisa assim, né? Toma um pau violento, se pá, né? Uhum. É aí que eles transportam... O Kuririn morre pro Daburá. Ele morre? Ah, claro. Nossa, ele morre. Isso é novidade. Ele vira preda. O Gohan não tá com uma espada nessa época? Ou ainda não. Ele não treta com uma espada? Ainda não. Muito tempo depois. O Loki pega depois. É. Que liberta o único personagem legal, que é o Kaio velho, ó. É verdade. Daí caiu, sei lá. Aí que ele libera o poder lá do Vegeta, né? Não. Ele faz o seguinte: o Vegeta encontra lá os caras, daí tipo, o Vegeta tem a chance de matar todo mundo. Daí o cara faz meio que um pacto do capiroto, tá ligado? Ele fala assim, ó, tu quer poder, não sei o que e tal. Daí ele transforma o Vegeta. No Majin Vegeta, ele libera uma imensa quantidade de poder, só que daí o Vegeta volta a ser mal que o Capaldi, ele vai lutar contra o Goku. É, ele tá querendo isso, né? Tá querendo a revanche dele contra o Goku. Uhum. É, porque tanto que ele não consegue, o Coisa manda ele matar todo mundo, ele só quer o Goku, né, cara? Não quer mais ninguém. Aí eles transportam ele lá pro... Só quer o cu. Eles transportam ele lá pro... pra porra do estádio lá onde tava correndo o campeonato e ele mata um monte de gente lá, geral. Aí o Goku pede pra... os vilões do Goku são todo mundo gentil, né, cara? Ele pede pra ir pra um lugar mais isolado. Não, eu não lembro se ele mata... Eu não lembro se ele mata uma galera, cara. Sim, sim, o Vegeta solta um raio no estádio lá. Aqueles poderes que parece uma explosão nuclear lá e destrói uma galera, eu acho. Exato. Ah, é, porque ele fica tentando obrigar o Goku a lutar com ele e tal, né? Exato, exato. Daí eles vão pro meio do... Eles vão pro meio do bagulho, aí enquanto dá toda essa merda aí, o Gohan, acho que ele... Não sei se é bem aí que o Gohan quebra espada ou... Caralho, eu acho que é mais tarde, né? É, bem mais tarde. Daí eles... Isso não é tipo, na época que eles vão treinar ali na sala do tempo. É, eu acho, né? Que é. Acho que quando, não, quando ele... É que o Gohan vai pro outro mundo treinar com o Kaioshin. Mas aí, no meio dessa porra, eles conseguem liberar o Buu. É, por causa da energia liberada, acaba liberando ele. É. E daí o Vegeta vê a merda que ele fez. E daí ele fala assim, tá bom, vou tentar consertar essa porra aí. E não deu. Ah, não, não, mas primeiro eu lembro que o Goku treta contra o Vegeta. Isso, isso. Que depois o Goku pega e dá um... Ele percebe que o Majin Buu tá muito sinistraço. Ele fala, ah, então, Vegeta, a gente tem que terminar isso outra hora, porque eu tenho pouco tempo, a gente tem que terminar com isso. Aí ele dá uma semente dos deuses pro Vegeta, ele come, quando ele vai comer, o Vegeta vai dar um... Dá um chá, um pano de Cinderela lá, como é que é? É, ele dá uma boa noite. Ele dá um batalhão ali nele ali. Dá um golpe de judô lá. Golpe de judô das Force. Dá uma boa noite Cinderela pro Goku, pega a semente dos deuses e vai tretar com o Buu, mas aí não deu certo, né? Porque aí o Vegeta toma um pau louco, né? Uhum. É, mas o foda é que ele usa pela. Acho que é uma das primeiras vezes que ele usa o golpe, que é um golpe mais famoso dele, que é o. Né, que é o resplendor final do grande Vegeta, e esse é o nome do golpe. Não é que ele morre? Ele se suicida e fala assim, ah, eu vou. Sim. Eu levo você junto. Sim. Aí você descobre que o Saiyajin consegue autodestruir, né, cara? Que coisa mais idiota. Aí depois você vê que os restinhos do Buu se juntando e não adiantou merda nenhuma que o Vegeta fez, tá ligado? É um bosta. É que, antes disso tá rolando uma treta e daí aparece o Trunks no meio de fora. Eu tipo, pô, daí tu vê, pá, caralho. O Trunks do futuro? Não, o Trunks do moleque, chato. Tipo, rola umas treta lá, e aí, tipo, pô, tu vê que ele é um pai muito melhor que o Goku, tá ligado? Que ele pega e dá um abraço no moleque e fala assim, agora eu quero que tu tome conta de tudo, porque eu vou ter que ir embora e tal. Tipo, ele meio que se despede do guri, sabe? E ele vai é a porra do Vegeta, tá ligado? Cara, não é muito difícil ser melhor pai que o Goku, né? Uhum. A Bridget tá aí pra provar de novo. É. A série normal tá aí pra provar isso. É. Cara, você precisa de muita coisa. E aí ele se tipo, ele se despede do Trunks, que o cara é 4, e daí que ele vai lá lutar contra o Buu e ele meio que decide se suicidar pra salvar todo mundo. Não tá porra nenhuma. O Majin Buu é um chiclete gordo que. Ele é a Supergirl lá, como é que é? Qual Supergirl que é essa aí? Porra! A Supergirl do John Byrne. John Byrne. Ficou abissão, mano? Cara, que vilão bosta, né, cara? Do. Não, é totalmente. Ele é um gordo, cara. Ele é um gordo, velho. Dá muita raiva dele, cara. Ele é um gordo, ele só faz gordice, cara. Ele é tipo. Ele é um gordo, gente fina que nem o Churrumino, cara. Ele é um gordo, tá ligado? Ele cara, só faz merda, o Churrumino cara. O Churrumino é gente fina, mas ele também só faz gordice. Ele é gordo, cara, tá ligado? Pode te transformar em chocolate! Nossa, era bem errado, né, cara? Mas se o Flamer tivesse aqui, ele ia falar que o Buu é bom porque ele solta vapor, então ele é um... Não, então, ele é um vilão steampunk, ele é um vilão steampunk. Ah, é verdade. Ai, mas esse não é steampunk, tá? Porque ele não tem engrenagem. Isso, ele tem um moicano ali da hora, cara, ele solta vapor, mas, que é mais mas steampunk. Mas ele não tem... Isso. Tem uma chaminé na cabeça que sai vapor. Não tem, cara, não tem engrenagem. Não é steampunk, cara. Ele pinta as unhas de preto, cara, ele é magoteiro. Nervoso. Ficou absurdo, mano. Porra, depois disso, bom, acho que o Buu foge com o Babidi ou coisa. Eu sei que eles tinham cortado o Babidi ao meio, né, cara? E aí o. Aí o Babidi pede pro Buu curar ele nessa hora. É, o Goku manda ele tomar no cu. É, o Babidi, o Buu manda ele tomar no cu, cara. Eu acho que foi o Majin Buu que matou o Babidi, não foi? Foi o Majin Buu, até cortaram na Globo, tá ligado? Mas quem que era o cara que andava junto com o Majin Buu? Porque tinha alguém que andava junto com o Majin Buu. O Babidi, que era o pequenininho lá, né? Mas o Mr. Satan. Ah, não. O Mr. Satan foi depois, mas é bem mais pra frente. É. Mas eu só queria fazer uma ressalva pra um dos episódios mais tristes, eu acho, do... Do... Dragon Ball? Do Dragon Ball. Que é o do cachorrinho, cara. Então, esse é um pouco mais pra frente, que assim, ó. Depois disso, o Goku ainda vira Super Saiyajin 3. E começa a tretar com o Majin Buu. Só que aí, quando ele virou Super Saiyajin 3, o tempo dele na Terra ficou muito mais curto. Porque ele usou mais energia do que deveria, tá ligado? Aí ele pega... Ele não era alcalina. É, exatamente. Aí ele ensina o Trunks e o Goten a fusão. E ele e o Piccolo estão mostrando e acaba o tempo dele e ele tem que vazar. Aí depois disso que rola o esquema do cacete, como é o nome do Mr. Satan, do cachorrinho lá, que o Mr. Satan é praticamente o único amigo do Majin Buu, né? É, o Piccolo foi treinar o Trunks e o Goten, o Gohan foi pra aquele planeta lá que a gente tinha comentado lá do reino lá, isso, pra tirar a espada da pedra lá, e aí o Buu matou o Babidi, né? É que, tipo, é o esquema que se ele pega a espada é que ele tem que fazer muito... Tem muita força, e teoricamente o Gohan era o mais forte daquele universo lá, até o Goku mostrar o Super Saiyajin 3, tá ligado? Isso, por isso que o Goku queria era que mais fizesse forte, isso. Era o mais forte vivo, porque o Vegeta e o Goku já tinham morrido. Não. O Gohan ele era mais forte até o Vegeta pegar o Majin Vegeta e o Goku mostrar o Super Saiyajin 3 que a gente não conhecia até então. Era o Gohan, caralho, top 1. Mas one. Daí... Mas é que daí depois eles explicam que os caras mais fodão que tinha era o Goku e o Vegeta por causa do outro do lance da fusão lá, cara. Que ele precisava de alguém com poder mais próximo do dele. Então, se ele era o mais fodão e o segundo mais fodão era o Vegeta, então... Cara, a fusão dele, na real, ia ser com o Gohan, cara. Só que o Gohan foi absorvido pelo Majin Buu, então teve que ser o Vegeta, cara, que era o que tinha. Imagina que zoado, que confundir com o teu pai, e aí o teu pai decide que ele quer comer a tua mãe. Não, cara, para com isso. Cara, tem família, tá tudo valendo, cara, tá ligado? Eles nem iam ficar fundidos pra gravando, sempre, cara. Porra, né? Eu fico imaginando o. Na hora que ele põe o brinco lá, que vira o Gorjeta lá, que é o. Do garçom da zoeira lá. Não, é Vegeta, cara. É o personagem mais foda de todos do Dragon Ball Z, cara. Ah, tá certo. O primeiro foi o Vegeta. É, o Gorjeta é o que faz o... Gorjeta não existe. É. Não é na hora que ele faz a dancinha? Ele não faz a dancinha também da fusão? Ah, mas não com o Vegeta, cara. O Vegeta se recusou a fazer a dancinha. Não, eles fazem isso só no GT, cara. No GT não existe, então estamos aí. Aí o Vegeta se nega a fazer a dança da fusão lá. Daí eles pegam uns brincos do Kaioshin. Tá, mas isso é bem depois, cara. Isso é bem depois, velho. Vamos só voltar. Calma, porra, vocês estão pra caralho. Tá na parte do Mr. Satan. Que o que acontece? Ele era o único amigo do Buu, tá ligado? Porque ele não. Porque eles não se enfrentaram. Acho que quando o Satan era a esperança da Terra pra tretar. Ele ficaram forte o Satan lá pra derrotar o Buu. Né? Aí ele foi trocar uma ideia, deu um abraço nele, sei lá o que. Eles começaram a ser super amigos. Ele tenta matar. Mas o Majin Buu acha que é brincadeirinha, assim. Então, tipo, eles ficam amigos. Aí eles têm aquele cachorrinho. E, tipo, uns ladrões entram na casa lá do Mr. Satan, num chalé. E eles atiram no cachorro. Só que aí o Mr. Satan fica super. O Majin Buu fica super puto e começa a liberar aquele Buu malvado lá. Aí o Mr. Satan acalma ele. Ele cura o cachorro, mas também não adianta. Depois ele vê os ladrões lá e fica super puto e mata os ladrões. Rouba o Mr. Satan e vira aquele Majin Buu fudido lá. Eu chamo de síndrome do ladrão de Skyrim, cara. O ladrão vê você matando um dragão. E ele acha que pode vencer você. Exato, ele vem te roubar, tá ligado? Aí o que acontece? Esses caras viram o Majin Buu de uma cidade inteira e acham que pode matar ele com uma espingarda, tá ligado? Cara, é bizarro, mano. É muito bizarro, porque eles vão na doideira pra tretar mesmo, assim, tá ligado? Porra, o Mr. Satan, teoricamente, é o cara mais forte da Terra. Você não pode tretar contra ele, você não pode roubar ele, mano. Não. Só gostaria de lembrar a todos vocês que o humano mais poderoso da Terra é o Kuririn. Eu falei o teoricamente ali, viu? É que é o que a galera achava. A galera então, acha, né? É, teoricamente, porque o Kuririn existe de verdade, né, caralho? Ele vira o... Porra, não vou nem argumentar. Ele vira esse bicho cinza que parece o Gaara. Você não tem argumento, tá ligado? É, né? Um secão, assim, na cara. E aí ele transforma a porra do Majin Buu em chocolate e come. Isso não faz sentido, hiper... cara. Tipo, eles acabam descobrindo que o Majin Buu gordo, ele já é uma terceira transformação já do... Porque, tipo, ele foi absorvendo as pessoas e ele foi ficando mais fraco, tá ligado? E agora é o processo reverso. Então, ele saiu a versão Pelo que deu pra entender... Caralho, velho. Pelo que deu pra entender, quanto mais gente ele absorvia parte dessas pessoas também. Tipo, tinha uma galera que era gente boa, sabe? Então, ele ia ficando menos mal, mas, tipo, menos mal e ele ia... sabendo usar menos o poder dele. É uma coisa do tipo, ah, cara, eu vou me alimentando até eu conseguir ficar forte o suficiente pra evoluir, mas, tipo, tá tão da hora que eu não vou evoluir. É basicamente isso que eu imagino. Eu vou continuar gordo. Exatamente. Daí você parar pra pensar, aquele bosta do Pikachu até hoje, aquele rato amarelo. Ele podia ter evoluído pra uma forma melhor, não evoluiu, eu vou ficar de boa também. E com certeza foi uma crítica do Toriyama dele ter falado, cara, gordos não são bons o suficiente. Pra ser bom, você tem que ser magro, tá ligado? Tem que ser seco, né, cara? Tem que ser igual o Gariba. E aí que ele. Aí ele absorve o gordo, aí ele vira aquele. Ele vira o rosa, né? É isso? Sim, ele fica super sinistro. Aí, tipo. Enquanto isso, ele tava super sinistro lá e tal, ele percebe que eles vão tretar contra o Gohan e o Goten. O Goten e o Trunks lá, né? Que tem aquele tempo de treinamento, que o Piccolo ficou lá na sala do tempo. E essa treta vai ser direto na sala do tempo lá, porque se der merda, o Piccolo destrói a porta e acabou. Tudo lá e se fode aí, tá ligado? Ficou absurdo, mano. Cara, eu acho que é aí que ele começa numa loucura de absorver todo mundo. Aí eles liberam o Kaioken, aquele que tá preso na espada, né? Sim, o velhinho lá, né? O velho, né? Aí começou a tretar, começou a porradaria. Aí fica o bagulho insano, tira o porrada e bomba, né? Porque não para de luta. É o Majin Buu contra o Gotenks, né, cara? Que depois de 500 mil tentativas, eles conseguiram fazer uma fusão que deu certo. Ah não, tipo, conseguiu fazer a fusão, treinou infinito lá e foram tentar no tempo, lá na sala do tempo. Aí ficou os moleques da fusão, o Piccolo contra o Majin Buu. Aí o Majin Buu deu um pau em todos, o Piccolo destruiu a porta. Aí depois o Piccolo descobriu que a fusão lá só tava zoando e o Majin Buu ficou super puto. Então ele começou a abrir uma fenda dimensional, tá ligado? Pra sair do bagulho. Que saída, né, cara? Que saída. Aí ele abre a fenda e começa a matar o mundo, porque, pô, é isso que você ia fazer, os caras te enganaram, tá ligado? Abre a fenda no grito, né, cara? Sim, sim. Aí depois o Goten faz a mesma coisa. Lado que ele abre a porra da fenda lá, cara. Não, mas ele faz isso e ele vira o Super Saiyajin 3, né, cara? Sim, sim, ele também começa a gritar tanto que ele fica hiper poderoso, assim, tá ligado? Aí beleza, aí ele sai, o que ele vai fazer? Vamos tretar de novo, e é absorvido, tipo, é um bosta, tá ligado? Tem aqui imagenzinha, o Coisa se transforma várias vezes, né? Tem uma aqui que é ele transformado com a roupinha do... Do Gohan, ele é o Majin Buu com a roupinha do Gotenks aqui, né? Aí depois... É que se eu não me engano, depois do treinamento, o Gohan chega, e daí, tipo, ele vai enfeitar o Majin Buu, ele chega com a roupinha do Goku e tal, ele tá conseguindo lutar contra o Majin Buu, só que tipo, ele não tá ligado que o Majin Buu absorve a galera, ele meio que esquece disso dele é absorvido. Daí o Majin Buu vira um Majin Buu com uma cara igual a dele. Assim. Olha, eu acho que a ordem é assim, tipo, eles saem, vão tretar, o Piccolo é absorvido, aí ele consegue força suficiente pra peitar o Gotenks. Aí o Gotenks é absorvido e ele consegue força suficiente pra peitar o Gohan. Aí o Gohan é absorvido, fudeu. Porque, tipo, quem vai segurar? O Goku não tava mais lá, tá ligado? Essa imagem que tá pequena, mas dá pra ver a sequência direitinho da transformação dele. É exatamente isso. Isso aí, ó. Aí ele absorve depois o Piccolo, aí eu acho que daí vai o... Isso, exatamente essa. Vai o Gohan lá, né, cara, com a... O Gohan... E que ele tá super forte, que ele não precisa mais. Que teoricamente ele tá no nível de Super Saiyajin 3. Só que ele não precisa ficar Super Saiyajin, tá ligado? Uhum. E aí o Gohan luta só de cabelo preto lá, dá um palvo nervoso. Aí ele absorve o Piccolo e o Goten e consegue ganhar do Gohan. Caralho, velho! Olha aquilo ali, cara, uma de blindão, velho. Uma de blindão, eu nem lembro dessa. Isso, ali, essa imagem aí que o Edson mandou mesmo, que tá enorme. Ah, agora sim. Obrigado, dentro do, da primeira versão dele, o bombom da Cacau Show ali. Aí o gol. Ah, verdade, agora sim. É o saco do. Do. Do Randy. Do Randy, cara. Nossa. Saco do rei de South Park. Cara, eu não lembro mesmo quando ele fica hiper bombadaço, assim, eu não lembro, cara. Dura pouco, é cara, eu lembro que dura pouco. É que ele vira pequeno e dele absorve alguém, se eu não me engano. Ah, eu acho que ele fica... Não, eu não lembro, de verdade, eu não lembro quando ele fica tão bombado. Eu sei que tem uma hora que... É, que dele fica tão bombado, ele solta vapor e ele vira pequeno. E aí, tipo, essa é a explicação que eles dão. Ah, não, mas essa vibe é que depois o Goku e o Vegeta vão tretar, aí eles deixam ser absorvidos pra poder salvar a galera por dentro. Tá aí a parte que eu tô tentando me localizar. O Goku voltou quando, cara? Tipo, eles não, chamaram ele lá pra treta? Ele não volta, ele recebe uma autorização pra poder vir pra Terra e enfrentar o Majin Buu, porque senão o Majin Buu vai destruir tudo. Tá, daí eles botam o brinco e ele Vegeta daí. Eles põem o brinco e viram o Vegeta, que é tipo uma... Tanto que o layout do personagem é uma mistura do uniforme do Goku com o Vegeta. Só que ele tem a personalidade do Vegeta, não, ele é um cara arrogante pra caralho. Calma, velho. Ele começa a brincar com o Majin Buu no meio da luta, assim. Tanto que tem uma hora que o Majin Buu transforma ele num doce e ele espanca o Majin Buu num formato de doce. Não, o que eu tô vendo aqui... Pera aí. Porque passou um carro. É que é o seguinte, o Vegeta tava morto, ele não foi ressuscitado depois. O Goku, ele voltou pro período e depois ele teve a permissão. Na real, algum dos Kaiô-sama, sei lá, ele se sacrificou pelo Goku, pra dar vida pelo Goku, tá ligado? Uhum. Ah, foi o velho que eu acho. Foi o velhinho. Foi o velhinho, porque já tava velho acabado. É, então, e o Vegeta. Tô velho, filho, não sabe mais. O Vegeta que conseguiu a permissão pra vir junto com os brincos pra fazer a fusão e libertar todo mundo, tá ligado? Isso. O Goku passou pra ele sem explicar que eles iam ficar daquele jeito pra sempre. Pra sempre. Né? Aquele. Pelo que eu entendi, tipo, a outra fusão é muito mais forte, mas dura um pouquinho tempo. E essa, apesar de ser forte pra caralho, dura infinito, assim, você nunca mais vai sair, tá ligado? Sim, tem mais como... É, aí, tipo, o plano dele sempre foi bater infinito no Buu, até chegar uma hora que eles iam ser pegos por descuido e iam salvar todo mundo por dentro. E eles fizeram isso e, de alguma forma, ele desabsorveu todo mundo e ficou hiper poderoso. Eu não sei como isso aconteceu, mas... É, eles vão lá pra dentro, aí quando eles acham todo mundo em casulo lá, não sei porquê, tipo, tava só a família deles em casulo lá, né, os que foram absorvidos, que causou a transformação nele, que seria o Piccolo, o Gohan e as crianças, né. Uhum, ele tirou esses caras e eu não sei se porque eles absorveram o Goku e o Vegeta, eles ficaram tão fortes que ele já começou a passar pra forma mais forte, ou se foi simplesmente um tipo, ah, foda-se, ninguém vai prestar atenção na história, tá? É, eu sei que quando ele sai de lá, eles meio que quebram a transformação do Buu, né? Então eles voltam eles voltam a se separar, o Goku e o Vegeta. Ele volta até aquela versão magrelão cinza lá, tá ligado? Mas depois ele começa a soltar um monte de fumaça e vira o pequenininho de novo. Isso, aí que ele vira o verdadeiro Majin Buu. É, eu só não sei por que. De repente foi porque ele absorveu o Vegeta e o Goku e isso foi o suficiente pra ele conseguir passar pra forma final, porque não faz sentido, eles tiraram todo mundo de dentro. Ele não toma uma biada na barriga tão forte que ele começa a soltar fumaça e daí ele vira pequeno. Eu acho que quando o Vegeta consegue levar todo mundo pra fora. Aí ele começa a retornar pro... Não, ele começa a saltar uma fumaça mil, então... O Vegeta não existe mais. Quando eles entraram no corpo, eles desfizeram a fusão. Eles já se separaram quando entraram, isso? É, foi instantâneo. Talvez seja por isso que deu certo, inclusive. Porque eles viraram dois corpos alheios àquilo, tá ligado? Sei lá, velho. Não faz sentido. Absorvendo uma pessoa e daí quando eles se dividiram o bagulho não absorveu mais eles, tá ligado? Sei lá, cara, é um bagulho que não faz sentido nenhum, mas foi, né? É, aqui, pelo que eu achei aqui, aquela pauta que a gente tinha meio cagado, que a gente achou, aqui diz que ele simplesmente voltou pra primeira forma dele quando todo mundo saiu de dentro dele. Aí ele voltou pra forma original dele, o magrelão. Por que raios a forma original dele é muito mais forte e tava escondida dentro da gorda? Porque ele era, que brincar, sei lá, cara. Porque tem síndrome de Goku, eu tipo, eu vou me fuder até o final, depois eu revelo meu verdadeiro poder, sei lá, cara. Algo assim, né, cara? É. Cabeça, mano. Aí mas... ele vê. Aí sim, ele... aí ele começa a destruir geral, né, cara? Mas eu lembro de um bagulho, cara, que isso é muito claro na minha mente. Depois de todas as tretas, assim, a galera começa a reunir as esferas do dragão lá, sei lá, de Namekusei também, que eu lembro que tava rolando. Uhum. E um dos bagulhos foi tipo, ah, revive todo mundo bom que morreu e o Vegeta, tá ligado? Ele tem que fazer esse parênteses, tá ligado? É muito bizarro. Cara, o... É foda. É. Pior que o... O Buu ainda destrói a Terra, cara. É sério? Ele destrói a Terra? Sim, eu, cara, não lembro disso, e o Kaioshin, ele transporta lá, ele só consegue salvar o Satã, o Dendê, o Goku e o Vegeta, tá ligado? Caralho, ele só salvou, ele selecionou algum e falou, tipo, se fode aí, Terra, tá ligado? Porque uhum. O Satã, né, cara? Sabe será por quê? E eu acho que o Dendê, o Dendê é pra ficar mantendo a sala. É que o Dendê, ele ainda era o cara do Dinamekusei, não era? Não, ele não era ainda o fodão lá de Namekusei ainda, o Dendê? Não, eu acho que aí o Dendê já é o... Ah, ele já é o Kaiosama da Terra, já. Ele já é o Kaiosama da Terra. Cabeção, ah, não, mas ele ainda, além de ser o da Terra, ele ainda é o responsável por Namekusei, se eu não me engano, não é? Ou não? Não, Namekusei eles... Não, cara, o Kaiosama da Terra é um meio qualquer. Um meio gordinho, lá, baixinho. Eu não lembro, cara. Isso. Mas então é por isso que eles têm que pegar a esfera de Namekusei, porque eles explodem a porra da Terra. É. Que ridículo, cara. Mas eu lembro que o Mr. Satan, ele falou com o mundo todo pra energia da Genkidama. Por isso que ele sobreviveu, só por isso, cara. O Buu explode tudo, depois ele une a célula e vai atrás do Goku e Vegeta, que eles estão lá no reino dos Kaiona. O Buu também tem aquela vibe do céu, que ele tem um DNA dos guerreiros mais fortes, ou não? Acho que não. Não tem explicação não, cara, pra ele ser tão forte. A explicação é tipo Dragon Ball. Ele é só uma criatura do mal e ele mágica ancestral. Se regenerar a nível celular, cara. Eu achei isso meio escroto, porque foi uma reciclagem do céu, que, né? É, o que foi lá. Não, mas é que eu tenho comentários a fazer isso depois do podcast, mas aqui é um bagulho que é bizarro. Não, depois eu falo. Uhum. Sério, vamos continuar aqui. Cabeção, mano. O Majin Buu vai lá atrás deles, lá no planeta do reino dos Kaiô lá, né? Senhor Kaiô lá, né? Dos deuses Kaiô, né? E ele começa cara, a lutar. Ele é nessa luta que aparece o maior herói de todo Dragon Ball, que é o Vegeta, né, cara? Ele passa, vai. O Goku tem que se concentrar e fica lá o Vegeta tentando segurar, acho que o Senhor Satã ainda meio que tenta... Ele tá mais, fazendo a Genkidama massa, ali, cara. O mais massa dessa luta é que, tipo, você fica pensando assim, pá, o Vegeta vai bater nele. Não, cara. O Vegeta só aguenta com ar. Só vai, cara, apanhar. Isso, cara, ele tá ali pra ser um muro só, tá ligado? Cara, ele apanha que nem um condenado, cara. Mas que nem um engraçado. Aí acontece uma coisa que eu acho muito engraçada, cara. Que o Vegeta pede pro Dendê pra ir na Namekusei e reunir as esferas do dragão. Tipo, antigamente eles levavam uma cara pra fazer essa merda, né, cara? Depois ficou tão fácil reunir essas porra, mano. É que eu tô ligado, eu acho que é só de sacanagem. Tipo, ah, cara, a gente já se divertiu muito, dá pra achar essa porra em um segundo, foda-se. Mas uma coisa que eu acho surpreendente é que eles chamam a porra do Majin Buu de Gordo Buu, cara. Eu tô achando incrível isso aqui. E aí eles pedem três desejos, né? Que é pra voltar à Terra, pro que era. Ressuscitar todo mundo que morreu, que o... Esse é o desejo padrão que virou depois, né? Que ressuscitar todo mundo que tinha sido morto. Ressuscita todo mundo bom que morreu, eles fizeram. Eu, Vegeta, tá ligado? Foi o que eles falaram, assim. Bizarro. Ah, é porque tipo, ele apesar do Vegeta ter ajudado e tal, porra, ele matou uma galerosa, então... E aí o Vegeta pede pra todos da Terra, mas ele pede aquele jeitinho dele e todo mundo caga pra ele, né? Tem suas energias, seus vermes. Junte seus vermes insolentes. Aí depois vai lá o Mr. Satan e todo mundo, Satan. Vamos dar energia pro Satan. Caralho, e a gente pirando na sala, Satan, mãe, caralho, moleque, tá fazendo... Detalhe que a gente tá gritando Satan no domingo em Páscoa, hein, cara. Ah, é verdade. Mr. Satan, cara. Ah, eu tô tranquilo, cara. Eu passei sangue de cabra na porta da minha casa. Aí ele consegue juntar. Não, é engraçado essa parte que aparece todos os desaparecidos do Dragon Ball, né? Aparece o 17. Aparece, acho que até a Lante aparece nessa parte. Até a Lante, cara, que aparece essa porra aí. Aparece o índio lá, não aparece o índio do Dragon Ball também? Isso, aparece o índiozinho também. Todo mundo, cara. E aí o Majin Buu, aí que mata o Majin Buu, né, cara? Porra. Depois de 500 mil capítulos depois. Não, mas aí tem um outro lance. E foi a safadeza, maluco. Foi uma safadeza no final. Depois que o Majin Buu morre, a porra do moleque aparece lá do. Que é a ressurreição. Não, calma. Buu, daí acontece o seguinte. Tipo, o próprio Majin Buu libera o Gordo Buu e eles lutam um com o outro, que a gente esqueceu de dizer isso. O Gordo Buu foi salvo deles lá. Ele foi salvo. Só que daí o que acontece? O Goku faz um pedido para as esferas do dragão pro Majin Buu ressuscitar, só que como uma pessoa boa. Não, mas que pedido que ele fez? Ele não tinha esfera nessa hora? Não, ele pede pro espírito do Majin Buu reencarnar. Ah, não, isso, exatamente. Aí logo de seguida aparece um molequinho lá que ele já olha e já fala: ê, caralho, vai ter. Não, mas isso é depois. Isso é depois. Não. Sim, mas é que você vai ligar uma coisa a outra. Tipo, claro. Você viu? O bagulho você fez. Puta, mano, o Dragon Ball é muito mais safado que eu sempre imaginei que fosse. Aí de lá, espero que se ressuscite com uma pessoa boa e tal. E aí fica o Gordo ali, que é uma outra personalidade ali, de boa com eles, né? Personalidade gorda. Personalidade gorda, né? Qual que foi a vibe final do Gordo? Ele continuou depois. Não, ele virou. Galera, ele, né? Continuou vivendo com o Sr. Satã, cara. Alguém lembra se no GT ele chegou a aparecer do tipo, pô, o Gordo existe, tá de boa, ou foi esquecido? Cara, se eu não me engano, ele continua. Ele aparece, né? É, que eles fizeram uns. Depois eles pediram. Eles deixaram ele escondido por um tempo. E quando puderam reunir de novo as esferas, se não me engano, eles pedem pro pessoal esquecer as atracidades que ele tinha feito, tá ligado? Pra ele poder conviver. Pra ele poder conviver normal. Fica de conluio com ele, saca? Tipo assim, pra ele aparecer em torneio, essas coisas, e o Satã derrotar ele. Isso, sempre chegava. E ele acha muito engraçado, porque ele se mata muito tosco e fica rindo assim do Satã, tá ligado? É muito da hora, cara. Cara, e ele tem tudo que ele quer, né? Comida, o cachorro, zoeira e isso aí, cara. E o escravo sexual. ele é moldável, né, cara? Ele é moldável ainda. Tipo o Jabba the Hutt de escravo sexual. De algodão doce. Nossa. Depois que ele mata o Buu, aí não sei quanto tempo se passa. Quantos anos se passa. Acho que passa uns 7 anos, 6 anos. Porque daí o Goku tem uma neta, né? Já mostra ela bem pequenininha, né? Isso ainda é na fase do Z ainda. Sim, ela mostra ela bem pequenininha ainda. Aí vai ter o... E aí aparece o Goten lá, o Goten passando a rola na mulherada lá, no assim. Não lembro que é nessa parte que o Goku vê o molequinho lá que percebe que é o Majin Buu, né? Ubi. Ah, mano, tá de sacanagem que é Majin Buu ao contrário. Não sabia? Ubi. Porra, velho. Porra, Toriyama, cara. Só que é Toriyama. Porra, Liefeld. Aí o Goku vê uma oportunidade, ele vê o Ubi, vê a oportunidade de abandonar a família dele de novo. Ele tem que terminar sendo mais pronto possível. Vou pegar esse rapazinho que eu nunca vi na minha vida de 6 anos de idade e vou embora com ele pra treinar. Tipo, velho, eu vou criar ele como se fosse meu filho. Mano, aí aparece o moleque do lado dele assim: porra, pai, não me criou, tu não criou meu irmão, caralho. Tipo, velho, o bagulho que é bizarro, que, mano, a porra do Goku já era avô, tá ligado? E ele tá cagando pra neta dele, ele só quer treinar o moleque lá, mano. Cara, faz sentido, tipo, ele ficou o quê? Mas pelo menos ele ficou uns 10 anos com a família, pelo menos. Mas ele não conhecia a Pan, eu acho, cara. Não, eu olhei aqui agora de quando mataram o Buu até o próximo torneio, se passou 10 anos, então. Ah, então ele tinha ressuscitado, né? Então ele passou 10 anos. Pela, cara, maior tempo que o Goku já passou. O maior tempo que o Goku já passou na família, cara. 10 anos. Eu tenho certeza que ele ficou treinando na sala do tempo. Eu não sei como não nasceu mais uns 2 ou 3 filhos ali. E, não, tem esse filme de Dragon Ball aí pra mostrar que não foi com a família, não. Toda hora aparece algum inimigo novo. Ah. Você acha que quer ter mais filho? Ele não ia morrer de novo, cara? Ia ter criança pra ter mais um. Ele só faz isso na última bimbada de vida. Só assim ele faz filho. Porra, cara. Né, cara? Foi assim com o Gohan, foi assim com o Goten, tá ligado? É só assim, cara. Opa, eu vou aí... morrer, deixa eu botar um filho aí ela que se vire. Porque vai dar ruim, né? Aí ele conhece o Ubi, daí xinga lá ele, diz, ah, ô garoto, vou te treinar aí e vambora aqui. Não, família, foda-se, vambora, vou te treinar. O moleque vai ser o novo protetor da Terra agora, tu que eu acabei de conhecer. Vem cá, garoto, eu vou te dar uns docinhos aí, uns pirulitos. Mano, quem é que foi que mandou esse cosplay aí do Dr. Mark Gero? Eu. Cara, o maluco tá muito triste por causa disso, velho. Ele não quer fazer esse cosplay, tá? Não, ele não quer, cara. Ele só quer ir embora, velho. Ele só quer ir embora. Depois botar a porra do bigode, tá coçando. Eu tô vendo isso na cara dele, tá coçando, cara. Ele não tá gostando. Ele tá... Ah, cara, que errado esse cosplay, cara. Ele só quer pegar o lanche que prometeram pra ele se ele tirar essa foto, tá ligado? Falou, vai ter um pouco de presunto e um suco de laranja. Já demorou. O doutor Maquigero tristinho. E você sabe quem que prometeu o lanche, né? Foi o outro que tava fazendo o cosplay do Android. Ah, cadê? Deixa eu ver. esse tá na vibe. Não, mano. O gordo, olha o gordo. Os dois atividades para Nauê. O gordinho tá muito na vibe. Que errado, velho. Isso tá muito errado. Mano, o gordo tá muito doido ali. Não, eu tenho certeza, cara. Não, o gordo é amigo dele. E por ele ser gordo e prometerem um lanche, ele ficou super empolgado. Mas o moleque é magro, outro. Então ele não ficou muito empolgado. É vegetariano, cara. Nossa. Um lanche com bacon, cara. O gordo tá muito na vibe. Tá muito errado isso, cara. Tá muito ruim. Tá muito tolo. Ah, tá, cara, muito... mas porra. Depois disso, não teve mais nada de Dragon Ball, né, cara? Eu posso só dar uma consideração aí sobre a saga, cara, que eu achei, velho. Que, mano, o que eu acho que essa saga ela é muito filler mesmo, é porque, tipo, voltou com aquele esquema de síndrome de inimigo mais poderoso. Porque, tipo, cara, é um bagulho que não tem motivação nenhuma. Tipo, nenhum nunca teve, na real. O bagulho sempre teve a profundidade de uma colher de chá, sei lá, tá ligado? Era bizarro, assim. Uhum. De sopa, sei lá. E, tipo... Cara, mas o foda é que o Majin Buu simplesmente brotou um inimigo do nada que era mais forte que o Goku e tipo, ah, foda-se, vamos ter uma desculpa pra ter um cara forte pra matar todo mundo. É um bagulho que é diferente, tipo, o Cell até, ele era o Goku mesmo, então ele, tipo, era um cara que queria tretar e ele tinha os genes do Goku. Só que, cara, o Majin Buu não, ele é simplesmente um bagulho rosa que brotou e falou, ah, vou te matar, tá ligado? Ele é mais forte que todos os outros personagens que apareceu antes. Não, peraí. E o Majin Buu, ele tem 10 transformações. É isso que eu ia falar, cara. É um massa velho ao extremo. É, mas então, o bagulho que eu acho bizarro é que é isso, tipo, velho, acabou a motivação pra qualquer coisa, é simplesmente porradaria, ele já tava tocando foda-se, tipo... É que nem os caras falam com o Kojima, tá ligado? Tipo, Toriyama, tua família ali, tá vendo? Tá sendo mantida em cativeiro, velho. Se você não fizer essa porra, a gente vai matar eles. E isso ele fez, velho. Porque, porra, não tem explicação, mano. Cara, Dragon Ball mostrou que, assim, o Goku ficou 5 mil episódios com a mesma roupa e só trocou no final, né? Pois é. Ele tava ensinando a gente a não ser consumista. Que a higiene é pros fracos, na real, né? É. Lavar roupa e tomar banho pra quê, cara? A calça do MC Hammer, né, cara? Exatamente, cara. Eu tenho certeza que era assim na vida dele. Ele não saía da casa, só ficava jogando o jogo do Super Nintendo e escrevendo, tá ligado? Ele não tomava banho nem porra nenhuma. Não, velho... Essa saga ela é muito errada. Pra mim é uma das piores sagas de Dragon Ball fácil, assim, tá ligado? De verdade, o começo tá derrocado. Nossa, não, tipo, a galera faz Dragon Ball GT e tal. Porra, não, Dragon Ball GT foi uma bosta mesmo. Só que, pô, no começo você ainda vê que tinha todo aquele esquema de aventura, tá ligado? Tipo, Goku voltou a ser pequenininho. Eles vão tentaram voltar a ser Dragon Ball, né, cara? É, eles vão aventurar por um lugar novo, sei lá, as contas um bagulho novo. Ah, mas cara, esse o Dragon Ball GT é triste porque, tipo, era pra... Pan. É triste por causa da Pan. É triste por causa da Pan, tá ligado? Porque tu não precisava ter ela ali. Tem o Trunks e o Goku no lugar. Não precisava nem ter o Goku pequenininho. Podia ser o Goten e o Trunks, tá ligado? Pô, vai lá, sei lá, velho. Só que, mano, eu nem fico tão incomodado com isso, cara. Além de ser bem ruim, mas eu entendo o que eles quiseram fazer. Tipo, ah, velho, você lembra quando o Goku era pequeno, como era da hora, porque não tinha pretensão nenhuma? Tipo, vamos fazer uns bagulho vamos assim. Vamos tentar fazer de novo. Só que eles perderam a mão, legal, mas isso até aí não tem problema. É porque o Toriyama não tava ali, né? É, mas o problema era assim, essa saga aí do Buu, cara. Essa saga do Buu foi, tipo, muito ruim, assim, pra história em geral. Porque nada fez sentido. A bagulho saiu de proporção terrivelmente, tipo. Pouco Goten e o Trunks começaram a virar Super Saiyajin 3 ali no bagulho. E tipo, o que é, tá ligado? É muito bizarro, mano. A raça rara mais abundante no planeta. É, virou uma bagunça assim, né, que todo mundo vira. Tipo, mano, e ouvindo falar, cara, parece que eu sou super fanboy de Dragon Ball. Mas não, é só um bagulho que é ridículo. Tipo, eu tô cagando pra Dragon Ball, mas isso é muito feio, tá ligado? Porque, porra, era maneiraço, né, velho? Tipo, era, mas, cara. Porra, mano, essa saga é muito arrastada. A saga que chegou o Vegeta, o Raditz, cara, era tão da hora, mano. Nossa, na parte. Nossa, um dos cosplays da única parte que eu gosto muito dessa fase, que é o Goku aprendendo a dirigir, cara. Cara, essa parte era muito. Ah, mano, que. Sei lá, ele e o Piccolo, né? É ele e o Piccolo, cara. O Piccolo de chapéu pra trás, cara. Até o Cell, cara, na moral. Eu assistia com uma vibe Dragon Ball, mas depois foi, disso já. E mesmo sendo uma. Foi bem enrolada também, né, cara? Ainda. É, foi bem mais enrolada, mas eu ainda gostava, porque tinha aquele bagulhozão de Dragon Ball, tipo. Sei lá, não sei explicar, as para terrível agora, quanto e eu era cara, mais eu, bosta. Eu fiquei meio bolado, assim, tipo, isso vai parecer meio tosco, porque eu sempre gostei de personagens secundários. Mas o que eu achei triste foi que, tipo, pô, o Trunks é muito bosta, tá ligado? Tipo, ele é um piazinho de massa, um chinelão, tá ligado? Cara, mas aí que tá, é todas a. É aquele esquema, todas as sagas, o pessoal vai perdendo a importância, né, cara? Porque igual o Gohan virou um nada na última. É que o nível. Não, o Gohan não, ele virou um nada. E o Goten é um personagem totalmente dispensável, cara. É, não tava nem ali. O nível que parece é uma coisa do tipo. Ah, cara, a gente tem que fazer. Tem que deixar o bagulho super poderoso. E quem vai ser super poderoso? Sei lá, o Goku e o Vegeta. E o resto, velho. O resto não vai aguentar acompanhar, tá ligado? Que se foda. É. Mas no começo não era assim, tipo, velho. Você pegava no começo, ó. Não, tipo... peraí. Só pra lembrar. Não tem uma hora que o Tenshinhan enfrenta o Majin Buu sozinho? Tem. Olha aí, ó. Eu não lembro. Era o herói do povo, cara. Era o Tenshi. É. Eu lembro dele na saga dos androides, que ele deu trabalho com aquele poder do triângulo dele lá. Não, mas tem uma hora. Eu lembro dele lutando com a parte de baixo das pernas do Majin Buu. Uma coisa assim. Caralho, ele tomou um pau pra parte de baixo do Majin Buu, é isso? Tomou uma chuva de piroca na cara. Não, porque é a parte de baixo, cara. Piroca do Majin Buu fica na cabeça dele. Só que, caralho, pô, o Tenjian é tão ruim que perdeu pra meio, cara. É isso, velho. Eu acho, se não me engano, cara, tá muito na minha mente. Assim, alguém tava lutando, tipo, sei lá, com a parte de cima e ele lutando com a parte de baixo. Puta, assim. Eu realmente não lembro o Tenjian, cara. Não, por nada, alguém viu o nome desse site aí que vocês passaram, cara? La Leyenda de las Bolas Mágicas? Nossa, não. É horrível, cara. Mas eu tenho que rampanhar da parte de baixo do. Mas aproveitando aquela vibe que o vídeo. Olha aí. Eu acho que isso tem muito de Dragon Ball, porque, tipo, cara, Dragon Ball era legal quando o personagem central, o que resolvia o bagulho, não era o Goku ou o Vegeta, era tipo o Gohan, o Piccolo, sei lá, o Yantia que seja, o Trunks. Mas ele sempre dá um jeito pra ser depois... o Goku, né? É foda porque tu pega. Vou usar um exemplo escroto, mas vou usar. Por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball é um desenho que tem muitos personagens, cara. O personagem principal não precisa ser o Goku. O nome do desenho não é Goku. Não é tipo que nem Naruto, tá ligado? Que o Naruto vai resolver tudo que tu sabe que o Naruto é o personagem principal. Ele vai resolver tudo e pronto. Não! Porra, achei mó foda a série do a saga do céu, porque no fim quem salva todo mundo é o Gohan, cara. Exato. Então, foi por isso que eu acho que decaiu, porque, tipo, o nível começou a aumentar de uma forma tão grande que, tipo, não tinha como os personagens secundários acompanhar, tá ligado? Então ia fechar com Goku e Vegeta mesmo, assim. E isso que eu acho que ficou meio estranho. Se tivesse feito de uma maneira um pouco menos bagunçada, sei lá, de repente dava pra explorar mais gente, mas só que não foi assim, então, tipo, fica meio esse sentido, tá ligado? Cara, o Gohan ficou mó merda, depois ele parou de lutar, ficou um bosta, cara. Ele era até no Dragon Ball mesmo, né, cara, sei lá, o Goku lutava contra o Long, né, cara, tipo, aí o Long virava amigo dele e ele ainda tinha algumas partes que ele conseguia ser importante, tipo, que ele salvou lá o pedido do Shenlong pedindo uma calcinha da Bulma, calcinha sabe? Da então, sim, eles conseguiram pegar um personagem que ele lutou, que depois virou amigo dele e conseguiu ainda dar alguma importância pra ele, né, cara? É, cara, depois cagaram total. É o fato de um personagem ser bom por ele ser bom, não por ele ser poderoso, tá ligado? É pra ele ser carismático só, tá ligado? Por exemplo, o Vegeta, apesar dele ser um cuzão, ele é um personagem que eu curto pra caralho, ele é cara. Ele é tipo, um ótimo personagem. Ele é um ótimo personagem, cara. Agora tu vai ver, tipo, sei lá, o Majin Buu, ele é um personagem que ele não tem... carisma, não tem motivação. Ele não tem carisma nenhum, cara. Ele é um cara que quer, sei lá, comer coisas, bater em gente e era só isso. Tipo, ele não quer ser o cara mais foda ele do é, tipo, universo. Ele é tipo... Cara, se tem uma coisa que me incomodou muito em Dragon Ball Z foi o desaparecimento progressivo do Mestre Kami, cara. Pra mim é o personagem mais foda do Dragon Ball, cara. Mas é aquele esquema, cara. Tipo, mas esse Kami não ia dar conta, o Kuririn também foi a mesma coisa, o Piccolo. Sim, cara, mas eles vão perdendo a importância, né, cara? Não precisa colocar o cara na luta, saca? Os inimigos, cara. Cara, outras coisas que eu acho muito bizarras é, por exemplo, assim, sei lá, no início do Dragon Ball Z. Eu parei pra pensar assim, caralho, qual a idade desses filha da puta, né? Mano, pô, baixíssima esse pato. Kuririn, não, tá ligado que no final do Dragon Ball, quantos anos o Goku tem? Não. O Goku tem 55. Caralho. No final do Dragon Ball Z. E o pior, no Dragon Ball Z, no final do Dragon Ball Z, o Goku tem 55 anos. Então, tipo, ele mata o Buu com uns 40? Ele mata o Buu com uns 40. E o pior, o Kuririn tem a mesma idade que o Goku. Exato. O Kuririn tem problema de tireoide, cara. Ele não tem nem ali. Não, quem tem problema de tireoide é o Majin Buu gordo, cara. Que ele não morre. Só que não, o Goku não envelhece, né, cara? Ele não envelhece. O Goku ele não envelhece. Agora, porra, tu parar pra ver a aparência dos caras, meu. Cara, o Yancho ele é mais velho que o Goku. Uhum. Exato, a Bulma também. A Bulma também. Cara, a Bulma, ela se acabou com o tempo, ela virou mil faça, mas, tipo, né? Ana Maria Bulma. Ana Maria Bulma. Mas tipo, cara, tu vai ver os outros filha da puta, cara. No início do Dragon Ball, o Mestre Kami já era velho. Mas ele tem 400 anos, cara. A vovó Uranai tem 200 cacetada. Ah, vovó Uranai, saudades da vovó Uranai. Cara, eu não tenho problema com isso, cara. O meu problema mesmo é que, tipo, tem tanto personagem bom que dava pra aproveitar, nem que não fosse em luta, mas que desse pra conseguir acompanhar de alguma maneira, que foi descartado. E, tipo, isso foi inversamente proporcional a qualidade do desenho, sei lá. Por isso que o Yancho foi o mais esperto, cara. Foi lá jogar beisebol, usar os poderes dele pra jogar beisebol, já que ele não podia lutar mais. Abandonou essa vida, eu fui virar gente, não preciso ser morto, não preciso me ressuscitar. Exatamente. E o Satan descobre que a Videl tá triste, tá morta, cara. Ele chora pra caralho, cara. Uhum. E tipo os outros, não se preocupa não, aí, feita não, cara. Que... Isso é normal já. É normal, cara. Eles não têm mais medo de morrer, tá ligado? Olha o mundo que os caras vivem, cara. Que bagulho bizarro. É, né, cara? O Kuririn morre toda semana, né? A morte não faz a menor diferença, tá ligado? Tá aí, saudável, do seu lado, tranquilo. Oh, morreu de novo. Deixa eu ver pegar as feras daqui a pouco. E já que tá o maluco, chega 18 em casa, tipo assim. Ah, então, amor. Hoje aconteceu isso e isso no mercado, fui no shopping e tal. Tipo, tá um cadáver. Morreu a vida. Aí ela, assim, desculpa, esqueci de te ressuscitar essa semana. Ela vai lá, espera o dragão, ressuscita o cara. Prender, puta paga, pega as esferas, ressuscita. Só que virou isso, né, cara? Pô, você derrubou a neném de novo, cara? Tem que ir lá refutar pra mim. Tem que estar essa guria de novo. Caralho, velho, é por isso, então que eles preferiram deixar o Goku morto e não voltar, cara. Imagina se a Chiki tivesse tido mais filho, cara. Ele ia matar cara. O pior é que o Goku pediu pra não ser ressuscitado. Tipo, foda-se minha família, minha mulher trampa, meu moleque de 10 anos trampa, e eles se virem. Eu não quero criar essa galera aí, Vini. O Goku tem 50 anos no final do coisa, então, do Dragon Ball Z. É, ele tem uns 50 anos, porque pelo que dá pra entender assim, ele tem então, tipo entre 25 e 30 no início do Dragon Ball Z, que é quando o Gohan nasce, e daí tipo ele tá pequenininho ali e tal. Sim, tipo, mas ele ficou pelo menos 11 anos morto, cara, então você pode levar em conta que ele tem a idade de 40 anos. Né? Ele tem uns 30 então. É pelo que dá pra entender, tipo, ele tem um... Cara, eu acho que ele ficou muito mais do que 10 anos morto, cara. Porque ele morre... Quantas vezes ele morre no Dragon Ball inteiro? Cara, ele morre a primeira vez que ele morreu, ele não durou. Né, ele não ficou. Cara, ele morre em todas as sagas. Um ano. Não, é, então, porque, ó. A primeira do céu que ele não morre. Tipo, não, do céu ele morre também. Ó, na saga dos Saiyajins lá, ele ficou, tipo, morto um tempo que ele voltou no coisa certa pra tretar. Depois do Frieza. Eu não lembro quando. Na do Freeza ele tava. Na do Freeza ele não morre, cara. A única que ele não morre é na do Freeza. Não, ele morre na final do Saiyajins pra do Freeza, se eu não me engano, não é? Não, não, cara, ele morre só na. Só ele morre na do Saiyajins, ele morre na dos androides e ele morre na do Majin Buu. Ah, tá. Eu achei que ele morria na do Freeza. E ele morre duplamente na do céu, porque, tipo, ele morre já de ataque cardíaco. Ele já tá morto e ele teletransporta o cara pro outro mundo, onde ele explode todo mundo e mata os caras que já estavam mortos. Não, só que na do céu, cara. Mas só que ele começa morto do céu. Porque eu lembro que ele é ressuscitado, volta. Não, cara, eles vão ressuscitar ele, só que daí eles descobrem que ele não tá morto, que ele tá treinando no planetinha lá, que ele usa o teleporte. É sério? Na saga do céu era isso? Sim. É assim. Quando ele chega lá, eu achei que ele... Na nave lá e tal. É, eu achei que ele tivesse morto, cara. Ah, pode crer. Faz muito tempo que eu não... Cabeça, mano. Galera, pra encerrar, então, considerações finais sobre Dragon Ball Z, porque depois a gente não vai fazer mais podcast sobre Dragon Ball Z. É, assim, só pra considerações. Cara, eu imagino que a gente não vá continuar isso. Tipo, ninguém tem muito pique pra falar sobre Dragon Ball GT mais, né? Não, eu nem assisti. Então, cara, eu acho que a gente já falou tudo que a gente... Ah, eu assisti. A gente falou tudo que a gente precisava da saga... Não. A gente falou tudo que a gente precisava da saga do Z. A gente podia terminar falando, sei lá, os personagens que a gente mais gostou e... Por quê? E acabou, tá ligado? Acho que já morreu isso, sim. Cabeça, mano. Sirvini! Então, foi um desenho que eu cresci assistindo, era viciado nessa porra. Manjava do Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, eu assistia ali a revistinha. Cara, não dá uma pena quando você vê que, tipo, a gente começa a analisar depois e percebe é uma que merda. É tão bosta, exatamente, né, cara? Tão bosta. É foda, né? Cara, o meu personagem preferido de todo Dragon Ball e do Dragon Ball Z é o Trunks, né? Tipo, o Trunks do futuro, na real. Porque ele é um ótimo. Ele é um personagem muito bom, cara. Tipo, ele tem bastante profundidade, ele tem uma motivação muito boa, ele é um cara foda e, tipo, ele não é escroto, tá ligado? O futuro dele é um bagulho que é sensacional. Cara, eu acho que ia ser demais se eles pegassem e fizerem uma série, tipo, spin-off do Dragon Ball Z, seguindo a linha temporal. Ah, eles estão fazendo isso, né, cara? Eu não sei, cara. Mas ia ser muito fácil. Naquele fã-filme, você não lembra aquele fã-filme que teve? É o futuro do Trunks lá. Não, não. Aquilo lá tudo já aconteceu. Tem o filme que é o filme que conta o pouco do Trunks vira o Super Saiyajin. Não, é o fã-filme. Que é feito em carne real. Atores e tal. Cara, eu só vi um episódio daquela porra lá que é o Trunks pequeno. Tem o Trunks adulto já? Eu não tenho o Trunks pequeno. Cara, o Vini não assistiu o que a gente tá falando, tá ligado? Acho que ele não sabe o que a gente tá falando. O Vini tá confundindo Light of Hope com o outro. Não, me manda o link dessa porra, mas eu ia achar muito bom se tivesse uma parada do gênero e ia gostar de assistir. Então, mas é isso, a vibe é tipo o futuro em que os androides aparecem. Então tá contando a história do Trunks e do Gohan. O Gohan antes dele perder o braço e o Trunks não. Nós estamos falando da mesma porra e o que eu tô falando é do depois, velho. Depois que o Trunks voltou pra casa e matou o Cell. Não, Vini, não é disso. Ah, depois a gente vai te mandar o link depois dentro desse... Não, mas o que eu tô falando é isso, caralho. Porra, tô falando que eu ia gostar de ver uma história seguindo a linha temporal do Trunks depois que ele matou o Cell. O que aconteceu na Terra? Ele virou o cara fodão? O que aconteceu? Entendi. Apareceu algum inimigo? Teve uma ameaça nova? Alguma ameaça nova? Eu não sei como é que funciona essa... Ele começou a procurar mais galera com poderzinho, apareceram uns dois, três perdidos ali. Tipo, é isso, sabe? Tipo, a continuação daquele Trunks lá. O que aconteceu com ele? Entendi. Ia ser mó massa ver um Trunks tiozão, tá ligado? Com cabelo comprido e um barbolão, tipo o Aquaman que vale. Tipo, ele, não, eu sou o protetor da Terra, tá ligado? Eu acho, cara, que isso aí não ia existir mais. Depois que arrumou, ele parou de existir e ficou só o Trunks do GT, sei lá. Não, cara, eu sei eu como acho... é que funciona a linha temporal de Dragon Ball. Pelo que dá pra entender, essa linha temporal ela continua porque ele volta pra matar o Cell antes do Cell voltar pro passado. Uhum. E aí eu queria saber o que acontece ali, tá ligado? É muito complicado. Muito massa, não. É complicado pra caralho. Ô, Zeist. Cara, no Dragon Ball original, o meu favorito é o... Tudo até o GT, cara. Exatamente. Cara. E no V é o. É o Vegeta, né, cara? Você tava falando do seu personagem, foi mal, eu te atrapalhei. Eu achei que você tinha perguntado. Não. Fala aí do Dragon Ball de novo. Então começa de novo. Era o. Caralho. O Mestre Kami, cara, meu personagem favorito. Era foda. E sabe o que eu descobri, cara? Que o nome do Sr. Satã é Mark. Por quê? Mark. É, o nome dele é Mark. Mark Satã. Satã é o nome artístico dele, o nome de ringue dele. Isso aí foi aquelas bostas do Toriyama lá que ele inventa na hora quando ele pergunta. Isso. O Marco de Palha carregou o negócio. Mas esse cara não tem poder? Ah, ele tem telecinese e pronto. Então, Godoka. É, cara, o meu favorito também é o Mestre Kami. Puta que pariu, porque eu lembro dele mais no Z, no originalzão, cara. Original. Foi no original que ele destruiu a lua pro Goku deixar de ser macaco, que ele ganhou o campeonato? Primeiro foi o Kami, o Piccolo. Isso foi no Dragon Ball quando o Goku já era grande. Primeiro foi o Kami mesmo. Ele tava enorme. Só pra entender uma parada, o Mestre Kami era amigo do vô do Goku, não era? Isso. Eles eram discípulos do mesmo. Do Son Gohan. Isso. Não, é. O Son Gohan era discípulo do mesmo mestre. Não eram. O Jack Chun, incrível, velho. Mestre Mutaito. É o Mestre Kami com a peruca. Mestre Kami com a peruca, cara. E acho que, cara, no Z, pra mim, acho que é o Piccolo, cara, que é o meu favorito. Piccolo é massa, né, cara? Personagem bem, bem bom, assim. Melhor treinador do que o Goku. Melhor pai que o Goku, velho. É. O cara eu lembro daquele treino do Dragon Ball Z, é fudido pra caralho, dá mó pena do Gohan, mas, tipo, depois que tu vê que o Pia tá aprendendo a ser gente, aí não. Você percebe, caralho, velho. Eu achei que o Gohan ia ficar com aquela espada até ser adulto, cara. Tipo, porra, o Goku tem um bastão, o Piau vai ter uma espada. Legal. Não. A quebra vira um velho. A quebra no primeiro movimento que ele faz com o poder. Então ele fala assim, valeu a pena botar esse moleque de bosta correndo um tiranossauro, sabe? Segui. Pô, velho, de todos os Dragon Ball, cara, eu acho que é o Piccolo. Tanto no Dragon Ball original, que ele era um vilão bom, tá ligado? Que não foi passado no SBT, por sinal. Tive que assistir muito depois. Mas assisti na Globo, né, cara? Eu não entendi. Foi. O Piccolo Jr., porque eles são personagens diferentes. O Daimao. Não, cara, eu tô falando do Piccolo mauzão. É o Daimao. Isso, que depois virou o Piccolo bonzinho que todo mundo conhece, tá ligado? O que eu falo, eu tô falando da linha Piccolo, tipo, tanto no Dragon Ball mesmo, que ele era um vilão, que eu só descobri isso depois de muito tempo, eu não entendia porque todo mundo era tão tenso com ele na saga dos Saiyajins, tá ligado? E porque eu não entendia mesmo, e de repente eu assisti, é por isso então, tá ligado? Que bagulho doido. E tipo, porque ele era um pai muito melhor que o Goku, ele se importava, na saga dos androides ele tentava segurar os androides pros caras conseguirem fazer os bagulhos. Eu gostava muito do Piccolo, cara. Eu achei ele o melhor personagem, assim, de longe. Cabeça, mano? No Dragon Ball também, cara, era o Mestre Kami. Achava muito foda. E no Z, o Vegeta. O Vegeta achava do caralho ele. Sim, o negócio, ele tá sempre xingando todo mundo, tipo, e se achando superior a todo mundo. Não, não, mas o que eu ia falar, cara, a vibe do Vegeta é tipo muita vibe do Vini, tá ligado? Tipo, mano, ele é um babaca completo mesmo, você não dá um centavo por ele. Mas depois você percebe que ele se importa mais com as pessoas do que qualquer um outro, tá ligado? É bizarro, isso, cara. Isso foi um elogio? Foi um elogio, cara. Caralho, vai me elogiar direito, porra. Tipo, cara, é um pai melhor que o Goku, né, velho? Então... ele se importa com as pessoas, ele matou um monte lá pra forçar o Goku pra ganhar dele, pra depois tretar contra uma Jinbu super forte. Tipo, velho, ele fez os bagulho cagado, mas você entendia a intenção. O Goku nem isso, tá ligado? Era foda, cara. O Goku é muito mongol, cara. O Goku é muito mongolão, né, cara? É personagem principal irritante de anime, cara. Ele foi o primeiro e o molde de todos os outros, cara. É, né? É verdade. Cabeça, mano. E vamos encerrar isso aí. Nunca mais vamos falar de Dragon Ball Z. Então, Obrigado, esse podcast não... É, não ficou grande, então... E o Thiago, né? O Thiago que ia colar e de repente... Thiago, obrigado pela participação aí, Thiago. Valeu. Morreu antes de aparecer. Ele ficou... O Thiago não apareceu, eu tive que falar nesse podcast, cara. Vê se algum dos outros podcasts de Dragon Ball eu falei. Eu tava cagando pro podcast. Tava nem aí pra porra, né? Exatamente, nesse eu tive que falar, filho da puta. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Curta a nossa página aí. Deixa tudo aí à mão e... Baixa aí, desliga, cara. Foda-se! Ai, ai, ai. Aí eu liguei a TV, vou te comer. Desliguei a TV e fui almoçar, cara. Tá ligado? Vou passar aí pra vocês, eu achei aí como o Goten foi concebido. Foi durante a saga do céu aí, ó. Caralho. Eu vejo muito o Edson ligando a TV, aparecendo um vou te comer, ele olhando com aquela cara do I know that feel, bro, desligando a TV e indo fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Sim, cara. Fazer uma montagem dessa pro post. Essa aí é a história do Google. Cara, olha o link do site HPG ainda, tá ligado? Jesus! Isso que aparece nas páginas ali, Dragon Ball X. A piroca do Goku fica flamejando. Caralho, maluco! Cara, isso é princípios da internet, cara. É. Princípios da internet, cara, que ela fez. Morda de escada, cara. Eu acho que nossa, foi. Eu nunca nem vi, velho. Pergunta do Jin que eu baixei, cara. Eu nunca vi isso. É muito Dragon Ball XXX.HPG! HPG! Eu achei interessante. Porra, cadê esse link? Eu não tô vendo nenhum Dragon Ball XXX.HPG. Tá escrito nas páginas, o seguinte. Ah, tá. Ai, ai, ai, ai, ai! Mano, o que porra ela tá. A Puma tá metendo com o pai dela? É, ela fica meio. E o moleque fica meio traumatizado, né? Porque ele fica, pô... É, o Trunks é meio traumatizado. Cara, tipo, a história é errada demais. É muito, muito errada, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Ô, gente, tô indo pra vocês, que vocês não perceberam, mas eu dormi 3 vezes durante o podcast. Eu também tô vazando, só quero deixar o meu descontentamento com essa tirinha. É muito errado, né, cara? Ai, ai, ai, ai, ai! Eu falando desse jeito, eu vou rodar. A mina aqui vai me fazer delirar. Eu falando desse jeito, eu vou rodar. A mina aqui vai me fazer delirar. Eu vou rodar, vou rodar, vou rodar. Eu vou rodar, vou rodar. Eu vou rodar. Eu vou Vou tacar o piru. A mina daqui do baile vai me fazer delirar. Eu vou gostar. Cabeça, mano.